novidade chega, vem de mansinho. Traz as dores no corpo, tira o jeitinho. Os passos são lentos, o fôlego some, mas o coração ainda sabe meu nome. Falta disposição pra correr na rua, a coluna reclama, a visão já flutua. Os braços não têm mais a mesma firmeza, mas ainda te abraço com toda certeza. Pode o tempo levar meus movimentos, apagar do espelho os meus momentos, mas o amor, ah, esse não enfraquece. Mesmo que o corpo canse, ele permanece. Te amo agora e te amarei quando a idade chegar. Os dias serão mais calmos, mais lentos, mas cheios de lembranças e sentimentos. Se a pele enrugar, que enrugue ao teu lado, porque o amor, meu bem, é nosso legado. Pode o tempo levar meus movimentos, apagar do espelho os meus momentos, mas o amor, ah, esse não enfraquece. Mesmo que o corpo canse, ele permanece. Te amo agora e te amarei quando a idade chegar. E se um dia eu esquecer o teu nome, fala baixinho que o coração responde, porque o amor não tem idade pra acabar. Ele só cresce quando a idade chegar. Pode o tempo levar meus movimentos, apagar do espelho os meus momentos, mas o amor, ah, esse não enfraquece. Mesmo que o corpo canse, ele permanece. Te amo agora e te amarei quando a idade chegar. Quando a idade chegar.